sinalizador é só no pátio, confirma. Gente, o nome dessa taxa que você está ingressando agora chama Mike. Ingressa nela, primeira direita, e após, primeira à esquerda. 3158, livre de alinhagem decolado. Entrou no 30 graus, 8 mais. Alinha decola, tá 3258. Alpha e Juliet to gate 11. É para pegar o 019. Controle, onde será a 63, pode voar duas, tá presente? Autorizado. Obrigado. Cuidado com o cruzamento da pista. Charlie Charlie Bravo, você segue táxi em frente. Tá ingressando aqui, foi papá, e logo depois é o Pátio 5 para pernoitar. Tá. 3258, decola 54, controle 20, decimal 8. 208 também. Gol no 096 para puxa, solamento no 5. Coordenada com a equipe de solo, 5 Airbus da Portugal passar a retaguarda, autorizado, último ataque. 2.000, 3.258? Foi, Cockbo. Muito obrigado. 5 Airbus da Portugal passar, autorizado, último ataque. 5 Airbus da Portugal passar e pushback é só, né? Estou para trás. Grande circuito, confirma magnética para Buco. Só um minutinho, eu vou solicitar a condição da infraero. Quantos passageiros são? Tá ok, gente. Seria 010? 010. Marcelo Bravo, já foi solicitada a viatura, a condição. Consiga? Confirma magnético? 010. Ok, autorizado direto a Buco, restrito 310. Direto a Buco, restrito 310, tá 30, tá 3258. liga. Só um minutinho que eu vou ligar aqui pro Efraia, o coordenador pro Sani, pro outro pátio, pátio 4, só um minuto. Cheiro Bravo, ingresso então na taxa do Ipapá, que é essa que dá acesso ao pátio, à pista, corrigindo. Ingressa na pista, dobra à esquerda e novamente a primeira esquerda. Controle 6316, senhor, totalmente visual, tem condição de voar o marcador de centro, autoriza? Autoriza aproximação visual, confirme. Pode ser visual da presença, 6316. Chame a torre, 19895. 19895. É, afirma, ingressa na pista agora, primeira esquerda. Bravo. Ingressando perna básica do pedal no zero. Chama na final da 1-0, minha 3-1-3. Chama na minha 3-1-3. T858, chame centro Recife, 12685. 1-2-6, obrigado, bom fim de semana. Afirma, primeira taxa esquerda. Chama agora a posição, eu vou diminuir você, pode ser uma neite. Two and eight, fly head in top position, descend 050. In top position, 050. Lavou visual, 63, 3. Taxi Gol, 1096, 183 a bordo, 3 horas e 36, Recife. 123 a bordo? 183. 183, táxi autorizado, em frente, pátio 1 no Índia, ponto de espera 11895, ajuste, chão 0 no 4. E a parte em frente Índia, ponto de espera 1895 para o 1096, uma boa noite. R, como é que confirma essa? Sim. Citei, vou confirmar. Romeo Victor Tito, Charlie Charlie Bravo. Zênio, Charlie Charlie Bravo. Salvador, muito boa noite. Voo 10096. 096, manter o ponto de espera. Manterá. Confirme? Com um gato ou uma lebre? Com um gato ou uma lebre, na lateral do Pantivera, é isso? É, aqui próximo aqui. Deve ser um gato, que eu nunca vi lebre por aqui não. Falta o Zé Lamento, Mateus, o Zé Lamento. Ali mantendo o Zé Lamento. Bom, 2043 autorizado, último ataque. Gostaríamos. Gente, o Xanel 6313, seu solo foi 04, liga direita, 129 no solo. Salvador. Salvador, 6313, boa noite. 6313, Alfa, Botânica, Juliette. Livre decolagem, o 096, vento 130 graus, 89. Livre decolagem, o gol 1096, pista 10. Chate o livro, tá? Apenas para informação, tem um pássaro morto próximo a Centerline, no meio da pista, vou no 096. Uma boa noite. Ok, graças pela informação. Juliette. É o Xana 6313, mantenha antes da Juliette. Mantenha a Juliette, 6313. Mantenha antes da Juliette, o Xana 6313. Antes da Juliette, mantenha. É. 096, subir, mantém nível 370, sai da mão, vigilância. Pela Momo 3701096. Taxi 2043, 177 a bordo, 4 horas, Galeão. Gente, vamos 2043, Índia, não pode estar, eu chamei torno 895, ajustando a 0104, bom voo. Índia, 2095, bom espera, obrigado, boa noite. Oxana 6313, atente ao táxi do banho da Gol, Juliette, portão 04. Ah, 04, após o banho da Gol, 6313, como é a receita agora? Clareza 5. Obrigado. Trip 5218 do ICOB Salvador Approach. Go ahead. Trip 5218 descending to 2000 feet, QNH 1014. And the due runway impracticable in this moment. Make a holding over Simbra. Radio victim. Trip 5218. Roger, understood. Hold over Simbra. 5218, the runway is impracticable to the animal. An animal died on the vacate area, on the run. Roger. The 5218 request to land in at runway 17. Trip 5218 Roger, descending to 2000 feet and maintain your approach standby for information. Trip 5218. Trip 5218 descending to 2000 feet, you report you ready to send your flight plan to landing on runway 17. I will. Gol na 096, chame Centro Recife, 1-2685, alternando 1-2545. 3685, confirme a secundária. Secundária 1-2545, gol na 096. 3545, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Centro Recife 05, cruza 160 para 150, 150. Então, 3305, acione a identificação, vou ir agora na proa de Itape para interceptar a chegada da Mari. Prepare uma possível espera no marcador externo, Índia Serra, devido à pista impraticável, devido à aeronave, devido a animal morto na pista. Gente, da presente proa de Itape, previsto espera em Libra. Outra 3305, seria o estimado para a liberação da pista? 3305, ainda estamos sem estimados para a liberação da pista. Vê se mantenha nível 050 na proa de TAP, preparando essa possível espera no marcador externo. Então, 3305. Aqui prosseguindo para o 050 na proa de TAP, 3305. 521, visual condition request, close to FF, landing base leg by right. TP 518, flight plan, standard at 0014, descending to 2,000 feet, and taxi changing frequency to tower. 5218 descending to altitude of traffic, it's clear the right facing light, 3P5218. Mirror base leg by right, descend 3P5218. Confirm. Gol 2043, a Lima tem cabeceira 1-0. Gol 2043, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 08 nós. VT18 control. Go ahead. Now runway active runway 10 is practicable. Do you desire runway 17 or 10? Confirm. 10 and visual approach. Runway 10. Confirm. Clear so proceed direct to a final visual final runway 10. 35 VT18. VT18, thank you. CP5218, continue your approach, runway 10, contact now tower, frequency 118.95, good line. 118.95, Sala. São 3305, informo, pista agora liberada, deixe manter nível 050 na chegada Mari. 050 na Mari, pista carregada, São 3305. Sim. VIP 5218, check your land gear, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. All check, clear to land, VIP 5218. Gol 2043, decola 218, chama o controle na 20.8, vai voar. 208, boa. Boa noite, Dael, na sua escuta, 2043. Gol 2043, sobre mantém nível 360, direto Lê da Vigilância. Direto Lê, sobe 360 no 2043, Vigilância. Desça para 2.000 pés, está livre da restrição de altitude em base. Ajuste de altímetro no 095. Pesar 2.000 com 095, está Andrei. 3, ajuste e restrições. The 5218 on the ground, at 21, look at runway by right and contact to ground, 121 decimal 90. 1293. Alô, Salvador, boa noite, 35218, livrou. 35218, táxi, vem aqui no Pátio 3, posição 06 do Pátio 3. Aqui no Pátio 3, posição 06 do Pátio 3, 3. Então, 3605, está autorizado a sinal ILF, repista 1-0, reposto estabilizado. Autorizado o procedimento, como era estabilizado, então, 3305. Pode voar Mote, voo 2043? 2043, aguarde a autorização do centro Recife. Tá aguardando. Voo 2043, passa nível 120, chame centro Recife, ano 2. 13325, alternando no 3395. 3325, alternando 95, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, Conhaque, está cruzando 255-160, Boa Lagoinha. Rio 5972, boa noite, senhor, identificação, autorizado, chegada ponte, vista para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 015. 4 mil na ponte, 1095. Estabilizou, TAM 3305. Completa a aproximação, chame torre, 98, visto 95. 95, boa noite. Sobre Salvador, boa noite, ao Cometa 69. Cometa 69, boa noite, acende a identificação, autorizado chegada a mar, e se mantém a nível 050, ajuste de altímetro na 095. Identificou, estou autorizando 050, com ajuste no 095, Cometa 69. Salvador, muito boa noite, o TAM 3305, vai passando o SIM, estabilizado. TAM 3305, boa noite, continua a aproximação, repassante pouso, machado travado, ajuste na 095. Passou, chegou, consegue na aproximação, 3305. TAM 3305, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós. Pesado pouso no 0, TAM 3305. Salvador, boa noite. Estamos de 355, uma informação guia. Entendendo o nível 1130 para sair da ponte para Aracaju. Aguarde mudança 130, 352, 16. Aguardando. Gano de 19. Gente, direita 219, 3. 3305, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 3305. Trip 5216, Aracaju, aprovado nível 130, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, curva à esquerda após a decolagem. Transponder 0263, controle 1208. 10 Aracaju, via Golf 677. Decolou 10 na saída Conde, curva à esquerda, 0263, Conde. E controle está em 1208. 3525, Juliette, portão 06. Juliette, pra 62, é 3305, boa noite. Boa noite. Brasil estabilizado. Uma distância. Rio 5972, complete aproximação, chame torre 98, decimal 95. 2845, Rio. Salvador, boa noite, Rio 5972, está estabilizado em LS da Ronaldo. Rio 5972, boa noite, continue a aproximação, reporte 20 voos, baixa travada, ajuste no 0 no 5. 1015, baixa travada. Confirme, baixa travada, Rio? Positivo, embaixo travado. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-6 nós. Rio, 7. Do 4298 SN, identificação, chegada a Mares, e se mantém em nível 050, ajuste de altímetro no 095. O 4298 inicialmente vai manter o perfil da chegada. Doutor, essa é 6613, boa noite, posição 04, com informação alfa para Guarulhos. Fazer cópia, chama 6613. Poderia, por gentileza, Dael, Leda? Flávio, eu vou checar sua rota junto ao Notan, aguarde, chama 6613. Obrigado. Cometa 69, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro na 015, salive LS, repita na 0, reposto estabilizado, cometa 69. Cometa 69, está livre das restrições, reportará estabilizado no localizador, cometa 69. Copia. Copia. Puxando é 6313, Guarulhos, aprovado nível 360. Via Pêzulu no 0, Bridge, Pêzulu no 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poços de Caldas. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EO Leda, após direto Motiva, curva direita. Transponder 5532, controle 1208. Solo, boa noite, eu Rio 5972, pousou e virou. Tudo bem, autorizado então, o Xanair 6313, decola da 1-0, da El Lida, depois Fátima, pesando 10, Bridge, pesando no 6, Bravo 10, Lúcio, livre espaço, 360 foi o nível, série 5532, e chama o controle 208. Chama 6-3-1-3, protejamento correto, também pronto. Vai lá. Rio 5972, boa noite, táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3. Sender 1-0, with information, Alfa, request 25 Lira. Do Lima, Papa, Papa Tango. Rio 5972, copiou o solo? Copiou, sim. Parou o Pátio 3. Afirma, tem a posição agora 09 do Pátio 3. Pay again to ground, please. Ground, 8 horas, 850, stand 10, with information Alpha, request 86 clearance to Lisbon, Lima, Papa, Papa, Tango. Pay again to 850, stand by 86 clearance. Standing by 86 clearance, 8 horas, 850. C27, no momento agora, posição de 12 horas, 15 milhas. Descendo para 2000 pés. Controle de solador, muito boa noite. Voo 1246. Voo 1246, sendo identificação, vou indo para hoje a Lagoinhas para interceptar a chegada Monte e desse mantém nível 060. Alagoas, chegada Monte, cruzamento. 060, voo 1246. 060, desculpa. Azul 4298, desça para 3000 pés. Ajuste de altímetro na 095. 3000, 095. 850, right to copy. 850, ready to copy, go ahead. Azores 850, clear to destination, Lima, Papa, Papa, Papa, Tango, flight level 330, via Pezulu 10 until November, Tango, Lima, then via flight Penn Road, take off from runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Papa, Uniform, Charlie, Alpha departure, and Z-Power transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, call code 5545, departure control frequency 120.80. Que será a magnética 0805. Qual é a velocidade do tráfego na nossa frente? Um T27, já foi informado, está descendo para 2000 pés. Sim, mas a velocidade dele? Indicado agora no radar 120 a mais. Ok. O azul 4298, 360, limitado 5545, and the first array will be Upper Zulu 10, then November Tango Lima, then via flight Penn Road. Okay, the first corridor will be Upper Zulu 10, departure frequency 120 decimal 8, squawk 5545, Azores 850. Azores 850, ready back is correct, the Alpha information report ready. Calling you and ready, Azores 850. Azores 850, stand 10, request push and stop. Azores 850, coordinate with the ground staff to start pushback and you'll be pulled until a beam gate 08, then start up and come ready for text. Roger, we will be pulled by ground equipment to a beam position 08, then calling you for text. Azores 850. Primeiro. Entra a estação Govito, reporte para mudança de regra. Então, 246, desça agora para 4000 pés, ajuste de altímetro na 0. Altímetro na 0 no 5. 0 no 5, Azul 4298 para interceptar o localizador por via direita para o 070. 070, Azul 4298 para o norte. Azul 298, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Vai, só mais estabilizado, descida para 2000 pés, 290. Rosa Castango, Vitor, desça para nível 050, ajuste de altímetro na 095. 050, ajuste 10015, acertando o Vitor. Cometa 69, estabilizada? Afirmativo, estabilizou, Cometa 69 na 7ª milha. Cometa 69, complete aproximação, chame torre 98, decimal 95. 98, decimal 95, completa o Cometa 69. Bona 970, sem identificação, chegada Mari, desse mantém nível 060. Chegada Mari, identificou 060, Bona 970. Cometa 69, boa noite. Livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 099, reporte de pouso, baixada travada. Tá, livre pouso, 90, reportará na BA, baixada travada, Cometa 69. No 643, 0612. Controle, o Oscar Tango Vitor. Prossiga, Oscar Tango Vitor. Eu paro o posto de acionamento, pátio 3, posição 06. Ah, ok, 3516, livre acionamento, chame para o táxi, pátio 3. Chamaremos, Vitor. Pega, desconfim. Classificação Vitor, Regis Vão, modificada 0048, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0115, autorizado para na Pro ZOS. Está na BA, visual prossegue. Baixado travado. Cometa 69, livre checado, livre pouso, pistão no zero. Cometa 69, livre pouso, pistão no zero. João Pessoa, aprovado nível 190 via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída PUC, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5537, controle Salvador 1208. Protejamento correto, informação em curso alfa, chame pronto. 369, lançou 950, liberando a esquerda, acessa na frequência livre. Torre Salvador, Abu, Azul 4298. Azul 4298, continua a aproximação, aguarde pista livre. 4298. Para o táxi de trip 5216, com meia dúzia 5 a bordo, 3 horas alternando Salvador. Azul 4298, cheque trem livre pouso, pista 90, vento 1190 graus e 190 nós. Autorizado pouso 90, azul 4298, baixar.